Viagem à deriva. Thank you. città. Próximo Oriente, um movimento perpétuo. Thank you. 手さくりで歩く顔のない目。 Thank you. Everyone needs a wall. ナス料理をご馳走しよう。そして最高級のホテルのスイートルームに招待しよう。 Je suis sûr que vous voulez en vivre ce soir。君のそばにいると紳士らしくしている自信がない。 何なんこれ。 爬虫類の血は冷たいが日本人の血は温かいよ。人生は素晴らしい。君も人生と同じように素晴らしい。君は僕のタイプなんだ。ホテルの鍵を渡しておこうか。君は僕のタイプだ。俺は国際人だ。 No próximo Oriente, longe de tudo. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miyuki Pinto, com a música e os sons de Yukihiro Takahashi, Ipudu, Miharu Koshi, Mariah, Ryuichi Sakamoto, Deep in the Pool e ainda Super Eccentric Theater.